Ficheiro 62, último ficheiro, página 530. Érica e Malm ocupavam-se dos habituais preparativos para a festa de Natal, enquanto Mikhail, sentado na cadeira de Érica, a beber glug, olhava pela janela. Todo o pessoal fixo e muito dos freelancers regulares iam receber um presente de Natal. Naquele ano, um saco de ombro com o logo da editora Millennium. Depois de embrulhadas as prendas, aplicaram-se a escrever e a selar os cartões de boas festas que iam enviar a empresas, fotógrafos e colegas dos mídia. Mikhail tentou o mais que pôde resistir à tentação, mas acabou por deixar-se vencer. Pegou no último cartão e escreveu: Bom Natal e Feliz Ano Novo. Obrigado pelos teus esplêndidos esforços durante o último ano. Assinou o cartão e endereçou-o a Jana Dahlmann, ao cuidado dos serviços editoriais da Finance Magazinette Monopole. Quando chegou a casa nessa tarde, tinha um aviso informal da chegada de uma encomenda postal. Foi levantá-la na manhã seguinte e abriu-a quando chegou ao escritório. O embrulho continha um stick de repelente de mosquitos e uma garrafa de Aquavit Reimers Holmes. O cartão dizia: Se não tiveres outros planos, vou estar na Marina de Arholma na véspera de São João. Estava assinado por Robert Lindbergh. Tradicionalmente, os escritórios da Millennium estavam fechados na semana anterior ao Natal e até ao Ano Novo. Naquele ano, as coisas foram diferentes. A pressão a que o pequeno grupo de colaboradores estivera sujeito fora enorme e continuava a haver diariamente telefonemas de jornalistas de todo o mundo. Foi na antevéspera de Natal que Mikhail quase por acaso leu um artigo do Financial Times que resumia as conclusões da Comissão Bancária Internacional criada à pressa para analisar o colapso do Império Wenneström. O artigo dizia que a Comissão estava a trabalhar na hipótese de Wenneström ter sido provavelmente avisado no último minuto das revelações que iam ser feitas. A conta que tinha no banco Kronenfeld, nas Ilhas Caimão, com um saldo de 260 milhões de dólares, aproximadamente 2,5 mil milhões de coroas suecas, tinha sido limpa um dia antes de a Millennium publicar a sua denúncia. O dinheiro fora distribuído por um grande número de contas que só Wenneström podia movimentar. O ato não tinha de ser presencial. Bastava-lhe apresentar uma série de códigos de autorização para transferir o dinheiro para qualquer banco do mundo. Os fundos tinham sido transferidos para um banco na Suíça, onde uma cúmplice os convertera em títulos ao portador. Todos os códigos de autorização estavam em ordem. A Europol emitiu um mandado de captura internacional contra a mulher, que usara um passaporte britânico roubado em nome de Mónica Scholz e que, segundo parecia, fizera uma vida de luxo num dos hotéis mais caros de Zurique. Uma foto, relativamente nítida, tendo em conta que fora feita por uma câmara de vigilância, mostrava uma mulher baixa, com cabelos loiros cortados à pajem, lábios grossos e seios proeminentes, que vestia roupas de marca e usava joias de ouro. Mikhail olhou para a imagem, primeiro de relance, depois com crescente atenção. Passados alguns segundos, procurou uma lupa na gaveta da secretária e examinou longamente as feições reproduzidas no jornal. Por fim, pousou o jornal e ficou sentado, imóvel e sem fala, durante vários minutos. E então começou a rir tão histericamente que Malm espreitou para dentro do gabinete a perguntar o que se passava. Na manhã da véspera de Natal, Mikhail foi a Ersta ver a ex-mulher e a filha e trocar presentes. Pernilha recebeu o computador que desejava e que Mikhail e Mónica tinham comprado a meias. Mikhail recebeu uma gravata de Mónica e um romance policial de Eka Edwardsen da filha. Ao contrário do que acontecera no Natal anterior, reinava a boa disposição por causa do drama mediático que tinha por epicentro a Millennium. Almoçaram juntos. Mikhail lançou um olhar de soslaio à Pernilha. Não via a filha desde que ela fora visitá-lo, a Edastat. Apercebeu-se de que se esquecera completamente de falar com a mãe a respeito daquela mania de juntar-se à seita de Skelafté. Não podia dizer-lhes que fora o obviamente profundo conhecimento que a filha tinha da Bíblia que o pusera na pista certa, no caso do desaparecimento de Harriet Vanger. Não voltara a falar com Pernilha desde essa altura. Não era um bom pai. Despediu-se da filha depois do almoço e foi encontrar-se com Lisbeth no Slussen. Foram para Zandham. Mal se tinham visto desde que a bomba da Millennium rebentara. Chegaram tarde, na véspera de Natal, e ficaram 2 dias. Mikhail foi uma companhia agradável, como sempre. Mas Lisbeth teve a desconfortável sensação de que ele a olhava com uma expressão particularmente estranha quando ela lhe pagou o empréstimo com um cheque de 120 mil coroas. Deram um passeio a pé até Trouville, que Lisbeth considerou uma perda de tempo. Fizeram o jantar de Natal na pousada e voltaram à cabana, onde acenderam um bom lume na salamandra de pedra-sabão. Puseram a tocar um CD do Elvis e dedicaram-se diligentemente a fazer amor. Sempre que de vez em quando vinha à superfície para respirar, Lisbeth tentava analisar os seus sentimentos. Não tinha problemas com Mikhail como amante. Havia, obviamente, uma atração física e ele nunca tentava reprimi-la. O problema dela era não conseguir interpretar o que sentia por ele. Nunca, desde o início da puberdade, baixara a guarda o suficiente para deixar alguém chegar tão perto como fizera com Mikhail. Para ser absolutamente franca, ele tinha a irritante habilidade de penetrar as suas defesas e de levá-la a falar de coisas pessoais e sentimentos privados. Apesar de ter juízo suficiente para ignorar a maior parte das perguntas dele, falava a respeito de si mesma de uma maneira que nunca, nem mesmo sob ameaça de morte, alguma vez imaginara possível com outra pessoa qualquer. O que a fazia sentir-se nua e vulnerável à vontade dele. Ao mesmo tempo, quando o via dormir e o ouvia ressonar, sentia que nunca em toda a sua vida tivera tanta confiança noutro ser humano. Sabia, com uma certeza absoluta, que nunca Mikhail usaria o que sabia a respeito dela para a magoar. Não estava na natureza dele. A única coisa que nunca discutiam era o relacionamento entre os dois. Ela não se atrevia e ele nunca tocava no assunto. A um dado ponto da manhã do segundo dia, Lisbeth chegou a uma conclusão assustadora. Não fazia ideia de como acontecera nem de como ia lidar com aquilo. Pela primeira vez na sua vida, estava apaixonada. O facto de ele ter quase o dobro da idade dela não a preocupava, nem o facto de, no momento, ele ser uma das figuras mais mediáticas do país e ter aparecido até na capa da Newsweek. Isso não passava de teatro. Mas Mikhail não era uma fantasia erótica, nem um devaneio. Aquilo ia ter de chegar a um fim. Não podia resultar. Para que precisava ele dela? Talvez ela fosse apenas uma maneira de passar o tempo, enquanto esperava por alguém cuja vida não fosse uma porra de um ninho de ratos. O que ela compreendia era que o amor era esse momento em que o coração de uma pessoa parece que vai rebentar. Quando Mikhail acordou, já tarde, ela fizera café e saíra para comprar pãezinhos para o pequeno almoço. Ele juntou-se-lhe à mesa e notou imediatamente que qualquer coisa na atitude dela tinha mudado. Estava um pouco mais reservada. Quando lhe perguntou o que se passava, Lisbeth dirigiu-lhe um olhar neutro, como se não compreendesse. No primeiro dia, entre o Natal e o Ano Novo, a Mikhail apanhou comboio para Edastat. Vestia as suas roupas mais quentes e os sapatos de inverno, quando Froda foi ao encontro dele na estação e o cumprimentou discretamente pelo seu êxito nos mídia. Era a primeira vez, desde agosto, que visitava Eddestat e fazia quase exatamente um ano que lá estivera pela primeira vez. Conversaram educadamente, mas havia também muita coisa que ficara por dizer entre os dois e Mikhail sentia-se pouco à vontade. Estava tudo preparado e o assunto que tinha a tratar com Froda ficou resolvido em poucos minutos. Froda ofereceu-se para depositar o dinheiro num banco estrangeiro, mas Mikhail insistiu em que os seus honorários tinham de ser pagos de acordo com a lei. Não posso permitir-me qualquer outra forma de pagamento, disse secamente, quando Froda insistiu. O propósito da visita não era exclusivamente financeiro. Mikhail deixara roupas, livros, um certo número de objetos pessoais na casa de hóspedes, quando ele e Elizabeth tinham saído à pressa de Hedeby. Henrik Wanger ainda se sentia fraco depois da doença, mas já saíra do hospital e estava em casa, onde era tratado por uma enfermeira particular que recusava permitir-lhe longos passeios, subir escadas ou discutir, fosse o que fosse, que pudesse perturbá-lo. Além disso, durante as festas de Natal apanhara uma pequena constipação e estava de cama. Ainda por cima é cara, queixou-se Henrik. Mikhail sabia que o velho podia bem suportar a despesa, considerando todo o dinheiro que se negara aos impostos ao longo da vida. Henrik lançou-lhe um olhar sombrio, até que de repente começou a rir. Que diabo, mereceste bem o teu dinheiro, como eu sabia que merecerias. Para dizer a verdade, nunca acreditei que conseguisse resolver o caso. Não faço a mínima tenção de agradecer-te, disse Henrik. Nem eu o esperava. Só vim aqui dizer-lhe que considero o trabalho feito. Henrik encurvou os lábios. Não acabaste o trabalho, disse. Eu sei. Não escreveste a crónica da família Wanger, como tinha sido combinado. Eu sei. E não vou escrever. A verdade é que não posso escrevê-la. Não posso escrever sobre a família Wanger e deixar de fora a parte mais importante das últimas décadas. Como poderia eu escrever um capítulo a respeito do período de Martin como CEO e do grupo e fingir que não sei nada daquela cave? Também não posso escrever a história sem voltar a destruir a vida de Harriet. Compreendo o teu dilema e estou grato pela decisão que tomaste. Parabéns, conseguiu corromper-me. Vou destruir todas as minhas notas e as gravações que fiz das nossas conversas. Não acho que tenhas sido corrompido, disse Henrik. É como me sinto e penso que é a verdade. Tiveste de escolher entre o teu papel como jornalista e o teu papel como ser humano. Eu nunca poderia ter comprado o teu silêncio e tenho a certeza de que nos terias denunciado se a Harriet estivesse de algum modo envolvida ou se achasses que eu sou um cretino. Mikhail não respondeu. Contámos tudo à Cecília. Eu e o Froda partiremos em breve e a Harriet vai precisar do apoio de alguém da família. A Cecília vai desempenhar um papel ativo no Conselho de Administração. A partir de agora, ela e a Harriet vão assumir a liderança do grupo. Como reagiu ela? Ficou muito abalada. Passou algum tempo no estrangeiro. Cheguei a recear que não voltasse, mas voltou. O Martin foi uma das poucas pessoas da família com quem ela sempre se deu bem. Foi muito duro descobrir a verdade a respeito dele. Também sabe o que fizeste pela família. Mikhail encolheu os ombros. Portanto, obrigado, Mikhail, disse Henrik. Além disso, não podia escrever a história porque estou farto da família Wanger. Mas diga-me, qual é a sensação de voltar a ser CEO? É uma coisa temporária, mas quem me dera ser mais novo. Só trabalho 3 horas por dia. Todas as reuniões decorrem neste quarto. E o Dirce voltou a assumir o papel de meu homem forte quando alguém pisa o risco. Os jovens executivos devem andar borrados. Eu próprio demorei algum tempo a compreender que o Dirce não era apenas um velho e simpático consultor financeiro, mas alguém que lhe resolve os problemas. Exatamente. Mas Todas as decisões são tomadas com a Harriet e é ela que trata do dia-a-dia no escritório. E como lhe corre a vida? Herdou as quotas da mãe e do irmão. Controla cerca de 33% do grupo. É o bastante? Não sei. O Birger anda a tentar passar-lhe uma rasteira. O Alexander percebeu que tinha uma possibilidade de marcar posição e aliou-se ao Birger. O meu irmão Harald tem cancro e não vai viver muito mais tempo. É o único que resta com uma quota importante. 7%. E os filhos vão herdar. A Cecília e a Anita alinharão com a Harriet. Nesse caso, controlam o quê? 45%? É um tipo de cartel que nunca existiu na família. Muitos acionistas com 1% e 2% vão votar contra nós. A Harriet vai suceder-me como CEO em fevereiro. O que não vai fazê-la feliz. Pois não, mas é necessário. Temos de arranjar novos sócios, sangue novo. Temos também a possibilidade de colaborar com as empresas dela na Austrália. Há hipóteses. Onde está a Harriet? Tiveste azar, está em Londres, mas havia de gostar muito de te ver. Vemo-nos na reunião do Conselho de Administração em fevereiro, se é ela que vai ocupar o seu lugar. Eu sei. Julgo que ela sabe que nunca discutiria o que aconteceu nos anos 60 com ninguém, exceto com a Erika Berger. E não estou a ver que necessidade tem a Erika de saber. Sabe. És um homem de princípios, Mikael. Mas diga-lhe também que tudo o que fizer a partir de agora pode vir a acabar nas páginas da revista. O grupo Vanger não vai estar livre de escrutínio. Eu aviso-a. Mikael saiu quando Henrik começou a dormitar. Arrumou os seus pertences em duas malas. Depois de fechar a porta da casa de hóspedes, pela última vez hesitou um instante. Foi até à casa de Cecília e bateu à porta. Não estava ninguém. Tirou uma agenda do bolso, arrancou uma folha e escreveu: desejo-te tudo do melhor. Tenta perdoar-me, Mikael. Enfiou a folha na caixa de correio. Uma vela de Natal elétrica brilhava na janela da cozinha da casa vazia de Martin Vanger. Apanhou o último comboio para Estocolmo. Durante as festas, Lisbeth Salander desligou-se do resto do mundo. Não atendeu o telefone e não ligou o computador. Passou 2 dias a lavar roupa, a esfregar soalhos e a limpar o apartamento. Caixas de pizza, velhas de 1 ano, e jornais com meses foram ensacados e levados para o contentor do lixo. Ao todo, 6 sacos de plástico e 20 de papel. Sentia-se como se tivesse decidido começar uma nova vida. Tinha pensado comprar outro apartamento quando encontrasse qualquer coisa que lhe servisse. Mas, de momento, a sua velha casa estava mais espetacularmente limpa do que se lembrava de alguma vez a ter visto. E então sentou-se como que paralisada a pensar. Nunca em toda a sua vida sentira uma ânsia assim. Queria que Mikael lhe batesse à porta. E o quê? A levantasse do chão? A apertasse contra o peito? A levasse apaixonadamente para o quarto e lhe arrancasse as roupas? Não. Na verdade, só queria a companhia dele. Queria ouvi-lo dizer que gostava dela, tal como era. Que ela era alguém especial no seu mundo e na sua vida. Queria que ele tivesse um gesto de amor, não apenas de amizade ou de camaradagem. Estou a flipar. Pensou. Não tinha fé em si mesma. Mikael vivia num mundo povoado por pessoas com empregos respeitáveis, pessoas com vidas ordenadas e montes de opiniões adultas. Os amigos dele faziam coisas, apareciam na televisão, eram referidos nos cabeçalhos dos jornais. Para que precisa ele de mim? O grande medo de Lisbeth, que era tão grande e tão negro, que assumia proporções fóbicas, era que as pessoas se rissem dos seus sentimentos. De repente, toda a sua autoconfiança, tão cuidadosamente construída, começou a desmoronar. Foi então que se decidiu. Demorou várias horas a mobilizar a coragem necessária. Mas Tinha de vê-lo e dizer-lhe o que sentia. Qualquer outra coisa seria intolerável. Precisava de uma desculpa para lhe ir bater à porta. Não lhe tinha dado nenhum presente no Natal, mas já sabia o que ia comprar. Vira numa loja de velharias um monte de velhos painéis publicitários metálicos dos anos 50, com figuras em relevo. Um deles mostrava Elvis Presley de guitarra colada à anca e um balão de banda desenhada com as palavras Heartbreak Hotel. Não tinha grande jeito para decoração de interiores, mas até ela conseguia ver que aquilo era perfeito para a cabana de Zandham. Custava 780 coroas, mas só por uma questão de princípio regateou até consegui-lo por 700. Mandou embrulhar, meteu debaixo de braço e dirigiu-se ao apartamento dele na Bellmansgatan. Na Ornsgatan, calhou olhar na direção do café-bar e viu Mikhail a sair com Erika ao lado. Ele disse-lhe qualquer coisa e ela riu-se, passando-lhe o braço pela cintura e beijando-o na face. Viraram na Brankirkagatan em direção à Bellmansgatan. A linguagem corporal dos dois não deixava margem para segundas interpretações. Era bem evidente o que tencionavam fazer. A dor foi tão imediata e lancinante que Lisbeth parou a meio de uma passada, incapaz de mover-se. Uma parte dela queria correr atrás deles. Queria pegar no anúncio metálico e usar o bordo aguçado para abrir ao meio o crânio de Erika Berger. Não fez nada, enquanto um turbilhão de pensamentos lhe revoloteava no cérebro. Análise de consequências. Finalmente acalmou-se. És uma parva patética, Lisbeth Salander, disse em voz alta. Deu meia volta e regressou ao seu imaculado apartamento. Começou a nevar quando passava em frente do Zinkensdamm. Atirou Elvis para dentro de um contentor de lixo. Fim da leitura da obra Milênio 1, Os Homens que Odeiam as Mulheres, de Stieg Larsson. Procedeu à sua leitura Maria José Alegre, com apoio técnico de Emanuel Lassa. Este livro foi gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra.